cana de canavial. Dá licença de chegar. Eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri. Vim pra ver como é que é o amor que existe aqui. Será que é como é o amor de Piripiri? Lá não há distinção de cor. Caminhante faz parada, se apaixona pelo ar. Lá vaga lume feita as noites de amor. Lá violeiro faz cantiga ao luar. Lá canso branco pela estrada, ficou minha namorada, uma lágrima rolar. Eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri, de Piripiri, de Piripiri. Eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri, de Piripiri, de Piripiri. Cana de canavial, dá licença de chegar. Eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri. Piripiri, de Piripiri.